Quem tá solteiro, bota a mão pra cima, geral aí, bota a mão pra cima aí, ó. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra queira. Eita, zorra! Vai, bebê! É tchau pra quem namora. Tchau, tchau pra quem namora. Tchau! Quem sabe canta, quero ver. Mãozinha pra cima, quem torce pro Bahia. Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima e vem. Quem tá casado, fica em casa. Tira o pé do chão, galera. É tchau pra quem? Eita, sou! É tchau? Oi, oi, oi. Tchau pra quem namora. Tchau! Pra quem namora. Tá legal que vê com seus amigos aí, abraço amigo, abraço amigo, abraço melhor, você que tá no fundão, chega pra frente aí que tá no fundão, abraço amigo, abraço amigo, abraço os amigos, abraço os amigos, vê que se pega no ombro do amigo aí, pega no ombro do amigo aí, abraço os amigos, abraço os amigos, vou pega no ombro do amigo aí, canta aí, vai, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou, hoje eu não quero voltar. Oi, pra minha, abraça os amigos e pula, hoje eu vou virar. Ela vai no chão, oi, é pra tão. Fala Cláudio, toda essa equipe aí, tamo junto, esquece. Brini, brini, brini, brini, brini, brini, brini, brini, brini, brini, brini. Olá, bom dia, olá. Olá, bom dia, olá. Me diz que eu sou eu. Em homem você senta, mas eu me chamo Magnata e gosto da putaria. Eu vou na putaria. Eita, esquece, filho. Vou na putaria. Vou na putaria. Vou na putaria. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje eu vou na putaria. Chama aí. Marquezine. Oi, dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna, yeah. Dança da Bruna. André CDs, o moral de Bicoara. Eu vou contar de 1 até 3. Quem tá pra revoar vai chegar às 5 da manhã. Bota a mão pra cima e faz barulho aí. No 3 todo mundo grita, vovô Russo, tá legal? Quem quer que aconteça o carnaval 2022, faz barulho aí. No 3, hein? Eu disse 1, 2, 3.